Shalom, shalom, graças e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Al, com leitura autorizada pela editora BB Books. Espiritualmente, o pecado nos separa de Deus e nos faz seus inimigos, Colossenses 1, 21, 22. Emocionalmente, o pecado traz a raiva, amargura, medo, preocupação e culpa. Provérbios 10, 19 e 20. Moralmente, o pecado faz as coisas inúteis parecerem valiosas em nossas vidas e vice-versa. Provérbios 5, 18 a 14. De 8 a 14. Pessoalmente, o pecado escraviza e nos destrói. João 8, 34. Ministerialmente, o pecado pode nos desqualificar de um serviço eficaz para Deus. 1 Coríntios 9, 27. Internamente, o pecado envenena nossos corações para que não saibamos amar os outros. 2 Timóteo 3, de 2 a 4. Relacionalmente, o pecado traz quebrantamento e dor para os nossos relacionamentos, Provérbios 14, 34. Historicamente, o pecado fez o Filho de Deus ter uma morte brutal por nós, Romanos 5, 8. Eternamente, o pecado ofende a Deus e nos torna totalmente inapropriado ao céu, Mateus 13, de 40 a 43. Às vezes costumamos descrever como pecado só as coisas grandes, assassinato, estupro, adultério, prostituição, homossexualidade ou aborto. Mas o pecado é muito mais do que isso. Todos nós somos pecadores. O pecado coloca em nosso cotidiano lutas com orgulho, falso moralismo, ganância, raiva, amargura, materialismo, luxúria, mentiras, até mesmo quando nós não fazemos simplesmente nada do que deveríamos fazer. Precisamos enxergar o pecado, todos os pecados, o nosso pecado, da maneira como Deus vê. Mal cheiroso, sujo, profano, ímpio, imundo, lepra espiritual que deve ser purificada. Quando Deus nos chama ao arrependimento, Ele não está tentando fazer a nossa vida ficar mais difícil do que já é. Ele está carinhosamente ignorando nosso orgulho, perversão e resistência a obedecer e vendo ofensas desprezíveis que são absolutamente corrosivas para nós. Ele diz: pare, volte-se para mim, permita-me satisfazer as suas necessidades e satisfazer você de maneira que seu pecado nunca vença. Liberte-se daquilo que te prende, para que você se mova rumo às coisas do alto. E então, Satanás nos dá avisos falsos. Não percebe que Deus está tentando tirar a sua diversão. Mas em resposta, o Espírito Santo empunha a espada da palavra de Deus e revela como Ele nos fornece riqueza com as coisas para apreciar. 1 Timóteo 6, 17. Ele nos mostra na criação que Ele é o Criador da beleza, da amizade, do riso das crianças, das maravilhas do amor, até mesmo da nossa capacidade de desfrutar cada uma delas. Satanás retruca, mas Deus está tentando limitar a sua liberdade. No entanto, o diabo não lhe diz que o pecado é realmente o que ele te escravize. Ele não quer que você perceba que se o filho vos libertar, você será verdadeiramente livre. João 8, 36. E que os mandamentos de Deus realmente protegem sua liberdade. Verdade. Deus está tentando deixar a sua vida chata, Ele prossegue, mas a voz de Jesus se revela e diz: Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. João 10, 10. Não, Deus vai te fazer tão infeliz. E a palavra de Deus resgata de volta com o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Gálatas 5, 22. É nesse ponto que você deve decidir em quem você vai confirmar e o que você vai fazer. É precioso escolher. Faça isso mais tarde. O diabo finalmente oferece, mas o atraso é apenas uma extensão da desobediência. A palavra de Deus ergue-se no poder e diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago 4, de 7 a 8. Essa é a única maneira de lidar com o pecado. Para vê-lo na bruta miséria, que é ver Deus como um santo que cura sua fraqueza e desânimo. E para concordar com Deus que o que ele julga como errado aos seus olhos é errado para você também. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. E quando o fazemos, ele derrama paz e liberdade em nossos corações, enquanto o poder de Cristo não só remove os nossos pecados, mas a culpa também, nos preparando para a cura, liberdade e serviços futuros. O arrependimento é um ataque belo e violento sobre o pecado, e ele coloca Cristo de volta no controle aonde ele deve ficar. Arrependimento verdadeiro. No entanto, se você não for cuidadoso ao lidar com o arrependimento, talvez você não o faça de todo o coração. Compare as confissões do rei Saul, 1 Samuel 15, 10 a 35. E o rei Davi, 2 Samuel 12, de 7 a 15. Salmo 51. Para descobrir a diferença entre o arrependimento falso e o verdadeiro. Saul só confessou o que foi exposto, Davi confessou completamente. Saul culpou os outros por seus erros, Davi assumiu a responsabilidade por si só. Saul confundiu as consequências, Davi sabia que estava tendo o que ele merecia. O arrependimento de Saul resultou em desobediência. A sinceridade de Davi o levou à humildade de servidão. A vida de Saul acabou em tragédia e vergonha. Davi terminou com glória e honra de Deus. No Novo Testamento, vemos Judas trair Jesus e Pedro negar Jesus. No entanto, suas reações a essas falhas foram completamente diferentes. Judas mudou seu pensamento, enquanto Pedro mudou seu coração. Judas levantou o que tinha feito e esforçou-se. E enforcou-se. Pedro se arrependeu do que havia feito e viveu o resto da vida em obediência a Deus. O apóstolo Paulo escreveu uma ótima explicação de como é o verdadeiro arrependimento. Ele havia escrito anteriormente para repreender a igreja de Corinto por sua imoralidade, dizendo-lhes que se arrependesse. Em seguida, depois de receber uma resposta obediente, ele escreveu as seguintes palavras em sua continuação: Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza levou-os ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita em tudo que vocês se mostram inocentes a esse respeito. Assim se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. 2 Coríntios 7, de 8 a 11. Feito de tudo o que for preciso, se você está humilhado e abatido pelo seu pecado, não invente desculpa ou culpe os outros pelo que você fez. Se aceitar as consequências e não ficar revoltado com os que te ensinam, se você estiver disposto a fazer o que for preciso para ser restaurado, e se houver mudança ao longo prazo de seu pensamento e comportamento, assim o seu arrependimento será real. Você estará de volta ao caminho certo. Mas se você confessar apenas para se sentir melhor, se você está irritado com as consequências, se você não acha que teria feito algo diferente, se pudesse voltar atrás, e se você não fizer mudanças para o futuro, então o seu arrependimento não é real. Pesar e lágrimas não significam que você se arrependeu. Mas as mudanças, sim. Mas talvez o profundo remorso te impeça de arrepender. Você pode sentir como seus erros se acumulassem tanto que você não consegue lidar com eles. Como se você estivesse prestes a ser esmagado pelo peso da culpa que paira sobre o seu coração a cada dia. É verdade que cada um de nós, em nossa essência, é ímpio diante de Cristo. Nossos corações são enganosos acima de todas as coisas, Jeremias 17, 9. E todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, Isaías 64, versículo 6. Mas se Deus pode perdoar o apóstolo Paulo por atormentar os cristãos, e se Deus pode perdoar o rei Davi por adultério e assassinato, ele pode perdoar você. Se Deus pode restaurar Pedro ao serviço depois de que ele havia mentido e negado Jesus 3 vezes, então ele pode restaurar você. Hoje eu deixo esse áudio para meditação. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.